Farofa WA. É isso aí, meus queridos. Farofa WA começando agora. É, hoje ia ser com a nossa querida Flávia Oates, mas não vai ser possível, ela teve um imprevistozinho. Mas não tem problema, hoje vai ser do tipo Fala Que Eu Te Chupo. Então fica ligado aí com a gente que o Farofa WA já começou. Farofa WA é um oferecimento da Brasil WA. Brasil WA, trazendo o Brasil para mais perto de você. Frase de Facebook. Primeiro, eles riem dos seus sonhos. Depois, perguntam como você conseguiu tudo isso. E aí? Muita gente já riu de vocês quando falou meu sonho era ir para a Austrália. As pessoas não riem tanto assim, não. É, não, o público também agora, não tá acontecendo. Agora, toda vez que eu falo que meu sonho é pegar, deixa pra lá, quem? Dão risada. Não. Mas eu tenho certeza que eu quero, eu posso e eu vou pegar. É, mas aí volta naquele... O querer é poder, né? É, volta nesse negócio do querer é poder. Mas aí tá mais suavizado, né? Tá mais suavizado. Porque também não falou quem, né? É o famoso conditions apply, né? É, eu concordo. Não sei. Mas talvez. Tudo tem limite. Não é naquele esquema que você falou de querer ganhar. Ele podia na querer pegar uma formiga. Né? Falar nisso, essa voz que tá ouvindo assim. Agora é da Andresa Guiar. Olá, pela primeira gente, vez na nossa bancada aqui. Aê! Ai, a primeira vez sempre é mais difícil. Ai, meu Deus. Então, pessoal, é o seguinte. Hoje vai ser... do estilo Fala Que Eu Chupo. Vocês vão ter que ligar aqui pra gente. Vão ligar pro telefone 9227-5953. Eu não vou falar de novo esse telefone, mas vocês vão ligar pra esse telefone aqui depois dos anúncios e vão conversar com a gente. Vão falar, pergunta o que vocês quiserem perguntar, fala o que vocês quiserem falar, que a gente tá aqui pra ouvir e pra responder. Por que mesmo que a gente vai fazer esse programa diferente hoje? Eu falo daqui a pouquinho. Beleza. Para o WA. É isso aí, farofeiros, estamos aqui de volta. Então o negócio é o seguinte, hoje a nossa convidada não veio. Ela teve um problema lá, era a Flávia Oates, que trabalha no Border Office. E ela teve um imprevisto, ela não pôde ver, essas coisas acontecem, pode acontecer com qualquer um de nós. Então, mas a vida que segue, então hoje vai ser desse jeito. Vocês ligam pra gente e a gente responde pra vocês. A gente já tem alguém na linha, não temos alguém na linha? Opa! Então vamos lá. Gente, quem é o convidado misterioso? Quer dizer, o... Alô? Alô? Fala aí, quem tá falando? É o Thiago. Thiago da onde? O Thiago da Silva, o Thiago mecânico. Thiago da Silva, Thiago mecânico, nosso patrocinador aqui. Nosso anunciante. Totalmente reconhecível. Fala aí, Thiago, você tem alguma pergunta pra nós? Não, eu tenho uma dica pra vocês. Uma dica? Ah, você quer dar uma diquinha? Pode ser uma dica de carro pra todo mundo? Oi, eu não entendi. Pode ser uma dica de carro ao invés de uma pergunta? Pode. Então, quero deixar a dica aí pro pessoal checar o nível do óleo, da água. As pessoas que têm carro com imobilizer, ter cuidado aí com a temperatura, que tá dando muito defeito. Ah, é? Nossa, essa era pra ser sua pergunta, Thiago, isso? Gente, mas é o mais sem noção sempre. Thiago, então beleza, então eu posso fazer a pergunta pra você, então? Pode. Então, te fazer, ó, é o seguinte, ó. Se o pato perder a pata, ele fica manco ou viúvo? E aí, Thiago, responde. Se o pato perder a pata, ele fica manco ou ele fica viúvo? Fica viúvo. Fica viúvo? Por quê, cara? Ele só perdeu a patinha. É. Não entendi. Eu acho que é problema de todos, Thiago, hein, Thiagão? O Thiago tá aí também. Opa! Ele tá aqui também. Aí ele já tá querendo passar a bola pro Thiago. Tá tentando. Ah, é, Thiago. Nordestino e sergipano não conhece esse tipo de pergunta, não. Ah, entendi. Não entendi. Você tá com o rádio ligado? Não tô com o rádio ligado. Não. Ah, tá. Que eu tinha escutado uma microfonia, mas não é isso não, então. Tá trabalhando? Você tá com a mão na onde agora, nesse exato momento? Não precisa responder, cara. Essas perguntas, você sabe como é que... Você conhece esse cara aqui, né? Enfim. Thiago, parabéns. Vocês aí, tô adorando. Obrigado, cara. Valeu, hein? Obrigado. Beijo, Thiago. Quer dar mais alguma dica? Não, mais nenhuma. Só dar um oi pra você mesmo aí. Felicidade a todos e a todos os ouvintes aí também. Tá ok. Obrigadão, cara. Até mais. Valeu. Obrigado. Falou. Tchau. Então, pessoal. Pato, manco... Ou viúvo? Olha, você quer responder fácil? Vamos traduzir pro inglês. Você pergunta, ele sempre vai ficar. Dependendo de como você traduzir. Como é que eu traduzo? Como é que é? Fala, desculpa. Cuidado. If the duck loses the pole. Não, é. Or the leg. Esse que é o problema, pô. Nem traduzindo é difícil. Ah, depende da perspectiva, depende do que o pato quer pra ele. Às vezes o pato quer ficar viúvo, gente. Mas não é pra ele, não é pro pato, não é pra pessoa. Ué, mas eu não sei exatamente se o pato não for casado. E se ele for mal? Ele perde o pato. Gente, a gente falando de pato, patati, patacolá. Então é isso aí, pessoal. 9227-5953. Liga pra gente, vamos bater um papinho aqui. Que vai ser bem legal. Farofa da Blue tá aqui no ar. A musiquinha tá baixa, né? Tá baixa. Vamos levantar um pouquinho aqui o negócio. Thiago, você tinha um... O Thiago, quando ele foi entrevistado... Ele tinha deixado uma coisa pendente aí, que ele... Verdade, hein? Fala aí, o que foi? Como é que foi isso? Tem uma pergunta que me fizeram referente a aprender o inglês, né? Quanto tempo levou pra eu aprender o inglês, pra eu ficar confortável no inglês? E aí lembro... você mentiu. Mentiu. Mentiu. Não foi nada disso, não. Eu lembro, mentiu. Eu alterei, eu compreendi errado. Eu pensei que é quanto tempo levou para que eu pudesse começar a me comunicar em inglês, né? A entender um pouco melhor. E eu falei de 6 meses a 1 ano. Agora. E continuou mentindo, gente. Não. É uma mentira descarada. Não. Agora, ficar realmente falar o inglês, ficar extremamente confortável, falar, não, agora eu posso cantar em inglês agora, rap aqui. Ainda não chegou o dia. E eu acho que pra mim demorou mais ou menos aí uns 3, 4 anos pra começar a ficar confortável. Então agora, Andressa, ela tá aqui há um ano, né? Exatamente. Tô de frado, e como é que tá o inglês? Olha, o começo tava muito pior, agora eu já consigo me virar, consigo entender muita coisa. Um ano. Faz um ano. É, então. Exatamente. Mas assim, tá, eu consigo entender, mas o começo foi difícil. Televisão sem legenda? Ou, aliás, assiste televisão? Não, na verdade, eu assisto muito filme, mas todos com legendas. Ah, não, mas tem que ser a notícia. Você tem que pegar a notícia, né? Ver a notícia, escutar a notícia e falar assim, tá, pô, agora eu vou ligar aqui o telejornal. Eu ouço rádio. Você ouve rádio? Você ouve a música ou você escuta o que eles estão falando? Não, você anda nos traindo. Você anda nos traindo, né? Você ouve rádio, não é em português. Não falou programa ainda. Eu só ouço farofa da verdade. Exatamente. Não tem nada a ver com inglês. Não tô falando de terça. Durante a semana. É todo dia. Enquanto eu tô em trânsito, aí eu tento prestar atenção, eu tento entender a notícia. Mas você acha que você consegue entender a notícia, o pessoal fazendo as piadas no rádio, você compreende? Então, uma parte das notícias eu consigo entender. Uhum. Algumas piadas, eu não sei muitas gírias daqui ainda, então assim, algumas coisas eu realmente não consigo entender. Mas assim, eu me esforço. Não, sim. Meu, é muito difícil, só de ouvido. Você já sabia inglês antes de vir pra cá? A gente não tá entrevistando ela, cara. Ai, gente, mas é que eu ia chegar num pedaço. Tava crente assim. Que já entrevistando ela. Tava demorando. Eu fiz um curso de inglês na Inglaterra de 1 mês. Ai, ela só quis falar que ela já foi pra Inglaterra. Não, gente, pobre é uma desgraça, né? Gente, pobre é uma desgraça. Não respondo mais nenhuma pergunta sua, Não crente. Responde, mas quero saber. Eu perguntei só pra te zoar mesmo. É só também, tá? Ah, pergunta só. E já tem a resposta. Vocês tinham mais algum recado aí pra dar? Gente, eu posso dar vários recados. Os recados eu posso dar pra quem quiser. Mas o mais importante é que nesse domingo, no dia 13 de novembro, na Casa do Governador, que fica ali na St. George Terrace, vai ter um festival que chama World Food Festival. Comidas de toda parte do mundo, inclusive, lógico, a nossa comida brasileirinha. Vai ser às 11 da manhã até às 3 da tarde. E ali no... vocês também vão poder visitar a Casa do Governador, que é bem interessante. Bacana. Mas antes disso, na sexta-feira, toda sexta-feira do ano agora, até final de abril, tem o Twilight Market. E é lógico, eu já fazendo o meu jabá, vocês podem comer churros toda sexta-feira lá. Mas o Twilight Market começa todas as sextas, das 4h30 até as 9h30 da noite. E comida de todo lugar do mundo. Bacana. Então tá certo. Então a gente tem aqui uma pessoa na linha aqui, certo? Vamos ver aqui quem é que tá querendo falar conosco. Alô? Alô? Aroncio? Alô? Alô? Ai, caiu. Desistiram, caiu. Ficou com medo. Poxa. É. Com medinho. Liga de novo. Liga de novo. Liga. Liga já. 92275953, você liga pra falar com o Farofa WA ao vivo. Tamo aqui ao vivo. Agora, eu posso falar uma verdade pra você? Você pode tudo. Esperar um pouquinho pra ligar, porque a gente pode escutar uma musiquinha agora, não pode não? E por que não? Então, vamos escutar uma musiquinha. Já, o Farofa WA tá de volta. De voos cansativos, complicados e pensativos, machucados. Put some farofa. Put some farofa. Please, put some farofa. Vamos botar uma farofa. Pão com farofa. Feijão com farofa. Feijão com farofa. Macarrão com farofa. Macarrão com farofa. Quer enviar dinheiro para o Brasil? Fale com a Oi Exchange. oiexchange.com.au. perf@oiexchange.com.au. Aqui o seu dinheiro vale mais. É isso aí, rapaziada. Cheio de gente na linha. Já tem. Temos um aqui prontinho pra entrar no ar. E temos outro aqui na espera. É Farofa WA. Fala que eu te chupo. Tamo lá de novo, vamos lá. Alô, quem tá falando? Alô? Ai, ficou com medo de ser de novo. Não. Mas eu já tava aqui. Alô? Pô, liga de novo. Gente, liga de novo. Alô? Enquanto isso, na sala de espera... Alô? Alô? Alô? Opa! Fala mais alto! Quem tá falando? Oi, é o Fábio. Opa, Fábio, fala de onde? Balajura. Não, é Piracicaba. Não, fala aí, fala de onde, cara? Não, Perth, aqui Balajura, obviamente. Ah, tá certo. E aí, cara, você tem alguma pergunta pra nós? Cara, não é nem a pergunta, eu liguei, na real troquei uma mensagem com o André. O André falou, liga pra cá e fala. Aí eu falei, bom, então tá, vamos ligar, vamos tentar. E na real foi mais é pra dar um pitaco, botar um temperinho na farofa aí. Opa. Abrir uma enquete pra galera, pros ouvintes fazerem uma votação em quem pode ser os próximos convidados, entendeu? Ai, boa, senti que tá querendo vir entrevistado, senti. Não, mas é uma boa ideia, Bacana, é verdade. Vamos abrir uma enquete aí. Então, era isso. Você já tem sugestões? Quem você quer ser entrevistado? Então, cara, tem um monte de gente legal aí, entendeu? Tem um monte de gente, por exemplo, tem o gringo da capoeira, que faz um trabalho legal, trazendo a cultura do Brasil pra cá. Assim como teve a Sandrinha, tem a Érica também, que trabalha com samba. Sim, bacana. Então, tem uma galera que faz parte já, e que já é um pouco mais velha em Perth aqui, que faz parte da comunidade, né? Entendi. Fábio, agora tem o seguinte, assim, o pessoal, eu tenho a impressão que o pessoal tá gostando do Farofa, certo? Concorda comigo? Eu pelo menos estou. Agora, na minha opinião, o selo de qualidade de um programa é quando a gente tem os haters, as pessoas que odeiam. E eu não tô vendo ninguém odiando Farofa, o que quer dizer que o Farofa não é tão bom assim. Odiando as pessoas que estão no Farofa. É, você já ouviu falar das pessoas aí nos odiando? Não. Não? Exatamente não. Pô, então o programa tá ruim ainda. Que triste. A coisa só fica boa quando a gente se odeia. É, quando tem alguém odiando de pertinho é que tá... É que o negócio tá... Aquele que sempre faz aquele comentário maldoso, mas não tem coragem de fazer pra todo mundo. Verdade. Quando começa a dar discussão ao vivo é que gera polêmica. Tá vendo? É verdade, aí que dá audiência, é verdade. Ai, vamos brigar agora, Fábio. Mas, Fábio, você conhece o André da onde? Então, André, eu conheci ele num churrasco de um amigo em comum. E desde então a gente ficou amigo. E depois ele participou um tempo aqui do centro que eu comando. E... O centro que você comanda? Gente, centro de Macumba, mas não é Macumba, é Umbanda. Ah, entendi. Macumba que não é Macumba. É porque o Fábio, eu sei que o Fábio não gosta que fale Macumba, mas o povo conhece como Macumba, entendeu? Não tem e aí, como não. Você é amigo do André, você vai relevar porque ele sempre incomoda as pessoas, certo? Exatamente. Sempre assim, né? Gente, tá. Como assim? Você quer dizer que um elefante incomoda muita gente? Você tá me chamando de elefante? Ou você tá falando que é o André? Não, como assim, gente? Você que associou isso aí. Exatamente. Eu tava na minha dieta. Aqui, você falou do elefante aí. Obrigadão, Fábio. Um beijo, querido. Valeu, beijo, galera. Beijo. Falou, cara. Obrigadão pela ligação aí. Então, fala que eu te chupo aqui na Farofa WA. É 9227-5953. Vou repetir. 9227-5953. Farofa WA, se você quiser ligar... Estamos aqui aberto para a sua ligação, é só ligar que a gente bota você no ar. Então, eu tenho uma polêmica aqui, que eu e o Thiago queremos falar. Polêmica. Vai, cara. Então, no Brasileiros em Perth Oficial, o Melbourne, brasileiros no lugar do mundo, sempre querem vender chocolate. Puxa, é verdade. Gente, o que é esse chocolate? O que é esse chocolate? Alguém sabe? Alguém pode dizer o que é esse chocolate? Mas explica melhor como é que é. O pessoal não fala, não sei, tem uma galera vendendo chocolate, mas que prefere conta no Banco Itaú. Gente, como assim? Fica meio confuso. É, eu fiquei confuso. Eu fiquei super confuso, porque o chocolate não é uma coisa gostosa, mas aí no Banco Itaú, não é Caixa Econômica, não seria melhor? Antes tinha aquela coisa, né? A pessoa colocava, tô vendendo, troco bis por tintã. Né? Chocolate australiano pro chocolate brasileiro. Eu ficava de mas... bins por titã. Eu gosto muito mais de bis. Eu tô mas falando de chocolate de verdade. E no mercado? No mercado das comunidades, o que será que vale mais? É o bis também? Eu acho que não. O bis vale bastante. É que vocês não sabem quanto que custa o bis quando o pessoal traz o bis. Vocês não estão clarificando nada. Nós somos uma tribuna aberta e nós, quando fala de uma coisa, tem que clarificar o que é. É ou não é? Então, não sei se dever da sociedade falar que chocolate é igual dinheiro, mas eu não sei se podia estar falando isso. Acho que não pode falar não, mas então a gente fala mesmo assim. É melhor não falar mais. Não, é porque... Não, sinceramente, não, tudo bem. É, a gente assim, naquela mídia ali, se as pessoas começarem a falar o dinheiro e tal, quero real por dólar... Dá problema, como deu problema, né? Que já problema que deu, que eu mesmo não sei? O que falaram é que parece que alguém denunciou, falou que estava tendo, né, troca de dinheiro dentro da comunidade, verdade, isso era ilegal. É ilegal. E não podia. Na verdade, isso é ilegal. É por isso que ele é denominado como chocolate. É isso? É um escambo ilegal, É ilegal. É por isso que ele é denominado como chocolate. Mas isso não torna legal. Não. Né? Então, é aquele invasão de divisas, vira legal, é aquele que só fala. É isso que você tá falando, André. Não, também não queremos ser os politicamente correto, né? Ih, guardiões, né? Olha só, a gente tem mais gente aqui na linha. Vamos atender o pessoal aqui. Só um segundo aqui, pessoal. Arôncio. Alô? Alô! Opa, fala que eu te chupo. É a Flávia aqui, finalmente. Flávia fala da onde? Flávia a Flavinha Oates, que deveria estar presente e não... Oi, Flávia, tudo bom? Nossa, que alegria! Como Flávia, assim? Eu tenho muitas perguntas pra te fazer. Fala com a gente. Mas eu achava que não dava pra fazer hoje. Senta que lá vem a história. Por que que você não tá aqui? Pois é, eu queria primeiramente desculpar aí a comunidade inteira. A perspectiva foi grande, mas a reputação é muito baixa, né? O marido amarrou na cama. O que que é? Ou tá amarrada no toalete? Au! Não, eu, na verdade, eu vou falar a verdade porque eu não participei hoje à noite. A minha voz é de taquara rachada, então eu falei não, não quero, não quero. Não entendi nada, cara. Gente, a minha avó, é mais louca o quê? Que você... Minha avó, a voz de taquara rachada, ela falou. Minha avó, cara rachada. Eu não entendi nada. Taquara rachada. Taquara rachada. Isso é coisa de paulista. Ah, entendi. O que que é taquara rachada? Ah, meu, é tipo bambu com crack no meio, entendeu? Minha voz é horrível, odeio minha voz. Nossa, mas taquara não é um passarinho? Taquara não. É um bairro, cara. Não... não, é um... Taquara é tipo um bambu. Anyway, dessa maneira... Taquara fica em Jacarepaguá pra mim. Nossa, que difícil. Eu não sei inglês e não sei português. Deixa ela falar. Desculpa. Bem-vinda, Andresa. Ótima. Obrigada, querido. Achei a sua voz muito linda, parabéns. Continua. Ah, obrigada. Olha, eu tenho mais gente na linha, mas fala aí pra gente. Fala com a... Ah, não. É, caiu já. Pode continuar. Gente, mas ela tava cantando, a Andresa, ou foi impressão minha? Não, ela só foi gentil, poxa. Não, deixa ela falar. Calma aí. Fala, Flávia. Vocês estão famosos porque tocou muito, eu já ia desligar. Eu acho que tá todo mundo tentando. É, não, tá difícil mesmo aqui. A gente tem só 3 linhas, só que não dá pra o tempo inteiro ter alguém no ar. Então, primeiro que liga, a gente pega, atende, fala com a pessoa fora do ar e depois passa pra mesa, entendeu? Ah. Então, se o pessoal ligar e não conseguir falar, é porque você tá on hold ali. De repente, você consegue mais tarde. Eu dei, entendeu? E aproveitar pra falar de novo o telefone, é 9227-5953. Mas, Flávia, me fala aí, você tá ligando por qual motivo? Você quer fazer alguma pergunta pra gente? Você quer falar, dar alguma declaração? É uma declaração de amor. Declaração de amor. Eu queria mandar um beijo pro seu pai, pra minha mãe, pra você. Eu queria só falar que... só pra avisar que infelizmente não deu pra participar mesmo, a gente tinha muitas coisas pra falar, mas não vai dar. Eu só queria dar uma dica pra toda a comunidade brasileira, eu tô feliz que tá aumentando aí a nossa comunidade, a gente vai ficar mais forte com certeza. Quem sabe um dia ter um consuladozinho, um escritóriozinho aqui em Perth, yay! E conseguir emitir passaporte em Perth. Mas no momento, vamos trazer a galera aí, pessoal. WA é maravilhoso. Então tá certo. E eu só queria dar uma dica aí de final de ano pra galera que tá aprendendo inglês, tá chegando, aprendendo inglês, pra voluntariar, entendeu? Tem muito evento nesse final de ano e, tipo, esses eventos... Voluntariar onde? No Border Office? Não. Não? Não. Eventos, assim, de... Christmas Party, sabe, de Natal. Ah, entendi. Eu sei de um evento que tá rolando num swing. Pode ser voluntário? Não, não, ô André, não vem com essa, mas não. Mas eu te desvirtuei de novo o assunto. Vem, André. Cá. Flávia, a gente vai fazer aqui um intervalo. Mas muito obrigado pela ligação de você, pela tua ligação. Entendi. E eu espero que você possa voltar como convidado aqui na nossa bancada em breve. Eu vou, quem sabe em breve. Abraço, tá bom? Pelo convite, tudo de bom. Então tá, beijão. Tô, farofa. Tchau. Tchau, tchau. Olha o expulsão farofa. Eu gosto muito de você. Sou um malandrezinho, mas um machucado que espera por você. Juro por Deus, se você voltar, eu vou me degenerar. Trago fora meu chinelo, meu baralho e a minha navalha. Tereza, la la la ya, la la la ya. Tereza, cadê Tereza? La la la ya, la la la ya. Ah, não é essa. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, Isso aí, pessoal. Tamo aí no Fala Que Eu Te Chupo aqui do Farofa WA. Já temos gente na linha, que eu sei. Então, vamos atender aqui. Só um segundo. Cara, não consigo atender. Alô? Fala, Marcos. É Flávio, cara. Fala, Flávio. Qual o Flávio? Eu não sei. Cara, beleza, Flávio, galera? Eu tinha outra pessoa na linha. Tava na tua frente, a pessoa ficou mó tempão aqui no telefone. Eu falei, bom, agora eu atendo essa pessoa. E aí, você ligou e caiu a dela. Eu não sei o que acontece. Liga de novo, não desiste. Deixa ela ligar de novo, mas agora vamos falar com o Flávio. Flávio, fala da onde? Bicho, eu queria perguntar sobre futebol, cara. Você tem um São Paulino e um corintiano, né, amigo? Tem que perguntar. Nossa, 4-0, que pode triste. Perguntar que eu sei tudo de futebol. Andrés também é corintiano. Como sempre, maioria, né? Somos maioria sempre. Somos normal. Sempre os mais favelados. Sempre ajudando. O campeonato agora tava ajudando os mais fracos, o Flavião. Então, Flávio, fala, Flávio. Cara, o São Paulo meteu 4-0 no Corinthians. Eu queria perguntar pro André se foi pra ele. Ai, meter é sempre bom, né? Vamos deixar assim. De 4 ainda? Meu Deus! Vamos ver. E foi o São Paulo que meteu 4 no Corinthians ou o São Paulo levou 4 do Corinthians? Pra você importa isso? Não, o que vier é lucro. Então tá bom. Então deixamos assim, né? Deixamos tá assim, futebol, né? Não tô nem aí, né, no futebol. Ele tá só querendo, só pensando na sacanagem. Exatamente. Mas, ô Flávio, você tá falando de futebol. Você gostou da resposta? Cara, eu queria mais era discutir futebol mesmo. Eu falei pro Marcos que eu acho que uma coisa que poderia ser sempre no programa é fazer tipo um boletim esportivo pra falar os resultados do fim de semana e comentar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo lá no Brasil de futebol, de qualquer esporte. Ah, não podia ser bocha? Não podia não. Ô Flávio, você é do Rio, né? Isso, sou flamenguista, graças a Deus. Flamenguista, cara? Eu acho que esse ano não tá. As coisas não estão cheirando muito bem, né? Pro flamenguista. O cheirinho, cara, infelizmente no fim de semana o Flamengo empatou com o Botafogo 0-0 e o cheirinho não deu mais, não. Entendi. Entendi. Mas você tem Pelo menos hoje é terça-feira, né, cara? Não é segunda-feira, que aí segunda-feira que a gente fala do Vasco. Opa, não, mas o Vasco a gente deixa pra outro programa, que é o meu time do coração. Certo, então a gente deixa pra outra. Mas esse ano vai dar Palmeiras, não tem mais jeito não. Palmeiras ganhou do Inter de 1-0. Não tem mais jeito, né? Sabe quanto por cento eles estão com chance de ganhar, André? Eu adoro uma vara verde. O que que é? Palmeiras está com 91% de chance de ser campeão. Faltam 4 rodadas pra cabrar o Brasil. É tudo de 4, Flávio. Como assim? Gente, de futebol eu entendo tudo, vocês perceberam, né? Foi Hulk, né? Semana passada. Semana foi tudo de 4, André. O Cruzeiro meteu 4 no Fluminense. Ah, gente, ó, pelo menos, né, o Fluminense no Rio é bom. O Fluminense é o teu time do coração do Rio de Janeiro, né? Eu não entendo de futebol, não sei. É tricolor carioca, tricolor paulista. Ah, então pode ser. É quase a mesma coisa. É verdade. Tá na mesma linha. Meus avós, meus tios vão me socar. Mas estou me escutando falando isso, porque eu sou São Paulino de verdade. Mas a ideia do Mas você é São Paulino antes do Raí? Não, gente, é o Zete que é o goleiro, não é? O Zete. É o Raí joga no time do André, hein? Eu acho que o Raí joga no time do André. Gente, ele pode jogar em qualquer time que ele vem, se ele quiser. Você conhece o Richarlison, cara? Não. Eu acho que o Richarlison também joga no time do André também. É possível. Gente, eu conheço dois jogadores. Richarlison, você tem certeza. Ótimos. Não é? Já jogou no São Paulo e agora saiu do São Paulo e foi pro time do André. Quer dizer, já tava no time do André antes. Também é, boring! Enfim. ô Flávio, cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tava zapeando na TV a cabo. E aí tava passando futebol da Índia. Você acredita que o Richarlison tá jogando lá na Índia? Tá na Índia? Foi parar na Índia. No time do Zico, FC Goa. Ah, é? Cara, é igual no Brasil, uma porcaria. Infelizmente, no domingo, gravei o jogo do Flamengo. Quando eu tava vendo o jogo gravado, a TV interrompeu no meio, 30 minutos do segundo tempo. A TV acaba e me interrompe o jogo. Você acredita nisso? Putz. Ah, que triste. Por favor, falar interromper a TV acaba. É tudo a mesma porcaria. Oi? Só muda o país, TV a cabo, internet e celular, é tudo a mesma porcaria. É verdade. Cara, por falar em celular e internet, eu vou te fazer uma pergunta, posso? Claro, vai lá. Se o Pinóquio falasse, o meu nariz vai crescer agora, o que, que ia acontecer? Silêncio. Silêncio no pensando. Estúdio. Tempo! Tempo! Uma rota, maestro. Ai, gente, tem com várias pessoas na linha. Flávia, a gente vai ter que te Flávia, a gente vai ter que terminar aqui com você, porque a gente vai pegar outra pessoa na linha aqui, tá bom? Vai lá, valeu, galera. Abraço. Falou, galera. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Alô, quem fala? Alô, quem fala? Gente, deu pra escutar a risadinha no fundo. Caiu todo mundo agora. Vamos lá, isso. Alô, alô, alô, quem fala? Alô. Alô, a gente te escuta. Fala caiu, que eu te escuto. Oi? Quem que tá do lado? É Virgínia. Virgínia. Fala, Virgínia, fala de onde? Tô falando de Perth. Não, de Perth eu sei, pô. De Perth é mole, é. Subúrbio, essa subúrbio. Resposta tava no gabarito já. Eu quero saber... É CBD ou não? Mulher, fala. Mulher tá falando. Eu quero dar um alô pra toda a farofada, baianada, cariocada, que tá tudo ligado em mim. Tá certo. Ama, Bahia. Beijo, você tem uma pergunta pra nós? Como? Tem uma pergunta pra gente? Pergunta, primeiro quero parabenizar, que eu acho uma grande riqueza ter vocês representando muito bem aqui em Farofa. Isso é verdade, somos uma grande riqueza. Obrigado. Sempre pensei nisso. Eu sou muito, muito feliz. Eu quero pedir uma música, já como pode pedir tudo. Você quer pedir uma música? Olha só, você tem duas opções para pedir de música. Você pode pedir Los Hermanos Morena ou Vá Morar com o Diabo da Cássia Eller. Qual que você quer? Morena, eu sou morena. Então tá certo, vai ser a próxima música, vai ser essa aí. Opa. Mas não agora, né? Agora a gente vai continuar conversando. Sem problema. Ô Virgínia, a gente vai ter que desligar aqui pra pegar a próxima pessoa na linha, porque tá congestionado aqui com a gente, tá bom? Tá bom, meu querido, um beijo. Beijão pra você, tchau, tchau. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau. Alô? Alô? Fala, Ketchup, quem fala? Ketchup, Rafael. teu nome é Rafael? Rafaela, pô, sou Rafaela, mulher. Rafaela, agora Rafaela. Sim. Oi, Rafinha. Fala de onde, Rafaela? Fala de onde? Eu falo de Perth. De outra, gente, pelo amor de Deus. Eu pensando que era Adelaide. Não é possível isso. O bairro! Você quer saber minha localização correta? Correta? Não, não. A errada não, eu já sei. Agora precisa, o cara é correta. Não precisa um GPS também. Não precisa ser tão específico. É. Mas assim, o subúrbio já tá bom. Vincent Street. Ah, Street. Você tá ali em North Perth ou Highgate. North Bridge, Highgate? Do Beach Park. Highgate ali. Beach Park. É Highgate. Na Charles Street. Tá certo. Uhum. E aí, você tem uma pergunta pra nós? Pergunta? E aí, tá tudo bem? Tem alguma coisa? Você jura, amiga? Você quer ser gongada, né? Você quer ser gongada. Você nasceu aonde? Eu saí da aula só pra ligar, pra ver se tem um prêmio, concorrer a um show, não sei, não tá. Concorrer a um show? Ah, eu vou fazer o show da Xuxa. Você nasceu aonde no Brasil? Falei que nem o Silvio, né? Você. Mas você de onde? Eu nasci em São Paulo. Você nasceu em São Paulo, então essa pergunta aqui vai ser muito fácil pra você. É biscoito ou bolacha? Bolacha. Vocês estão falando por quê? Não, a resposta não tá certa, não. Certa resposta, mas, oi! No pacote tá escrito biscoito. Mas olha só, o Flávio ele não conseguiu responder pra gente a pergunta do Pinóquio. Oi? O Flávio era da onde? O Flávio é do Rio. Mas ele, o Rio, inclusive, é flamenguista, que eu não gostei muito dessa história, não. Mas eu perguntei pra ele, se o Pinóquio falasse, o meu nariz vai crescer agora, o que, que ia acontecer? Mas o Pinóquio fala... Ele não fala? É lógico que fala. Ele fala. Ele é um menino de madeira, mas ele fala. É. Então, calma aí. Se o Pinóquio falasse, qualquer. O meu nariz vai crescer agora. O que ia acontecer? É porque você mentiu? Nossa, tem que desenhar, né, gente? Deixa pra lá. Você quer um desenho? Eu vou ter que te gongar. Melhor voltar pra aula e atender a próxima ligação. Tá, olha só, tem uma gente na linha. Daqui a pouco a gente fala com você, tá bom? Beleza, falou. Tá bom, beijão, tchau, tchau. Alô? Alô? Alô, alô? Caiu. Liga de novo aí, porque o Fala Que Eu Tive tava legal. Bom, então, bom, nós temos mais recados pra dar, não temos? Temos sim. O Geeks Guide dessa semana... Nós temos aí alguns shows acontecendo. Então, hoje tem o Danilo da Paz, que vai estar no The Perth Blues Club, no Charles Hotel, às 8h30. Amanhã tem Banda Xoxote, às 8 da noite. Sábado tem dois shows. É o Danilo Du, no Mondo Market Inglewood, às 9 da manhã. Sábado, às 9 da noite. Sábado tem Gringos, no Indie Bar. E na segunda tem o Danilo da Paz no Mondo Market. Então é isso aí. Então, bom, estamos chegando no finalzinho do programa aqui. Eu queria agradecer ao nosso patrocinador Brasil WA e também ao nosso anunciante que tem apoiado muito o Farofa. Um agradecimento muito bom para a Sema da My Mind Master, para a Fabiana Lorenzon da Travel Managers, Thiago, que ligou aqui para a gente, do Thiago Car Technology. A Juliana da Oi Exchange e o Luiz da Cheese Buddy. Bom, a gente vai ficando por aqui, já só tem mais 3 minutinhos, isso é minutinhos de música, a gente não vai poder mais ouvir mais ninguém. Tá ligando pra... Temos duas pessoas tentando ligar pra gente, mas infelizmente é hora de ir embora, porque o nosso próximo companheiro está entrando. Então é isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.